então desta maneira que abrimos esta edição de domingo à tarde, com o Sambinha a dar os parabéns aos nossos ouvintes, a todos aqueles que, como é lógico, hoje cumprem mais um aniversário. Vamos continuar com música, primeiro com os Beatles e Hey Jude, depois com We Are The World, uma música que... Enfim, uma música ilustrativa da vontade que era de ajudar a combater a fome na altura na Etiópia, embora isto fosse um pouco para todo o mundo, mas na altura na Etiópia. Michael Jackson na altura abraçou este caso, foi também, digamos, até o mentor deste movimento. Infelizmente, agora com este movimento para combater a tragédia no Haiti, tal já não é possível. Infelizmente, Michael Jackson já não se encontra entre nós. Mas enfim, vamos continuar com música. O próximo, depois da música de We Are The World, vamos ficar com Canzoni Per Te, de Roberto Carlos. É um tema curioso, numa coletânea curiosa, chamam-se Reminiscências, e são 30 CDs de música brasileira. Vale a pena, quem a ela tiver acesso, vale a pena, é um grande trabalho, uma grande reunião discográfica, e que então inclui este tema, Canzoni Per Te, de Roberto Carlos. Ficamos então recapitulando com estes três primeiros artistas, primeiro Beatles, Hey Jude, We Are The World, e depois com Roberto Carlos, Canzoni Per Te. Eu já volto, até já, um grande, grande abraço. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.

segue sempre il giorno, ed il giorno verrà. Esteja bem, esteja com a Antena Web. Esta noche no, no ritornerá. Forse a un'altra giurava l'amore che giurava a me. Esta noche no. Io non so perché, forse a un'altra donava quei baci che donava a me. Resta ancora soltanto una voce portata dal vento, un ricordo soltanto che nella notte mi dirà. No, non ritornerà. Cosa importa, il mio cuore ogni notte l'attenderà. L'attenderà. Ficamos e continuamos em italiano. Agora ficamos e continuamos com Elsa. Mas uma Elsa diferente. Primeiro Elsa Carta e agora Elsa Languini. Esta é uma cantora mais recente, francesa, inclusive ainda está no ativo. E o último trabalho que lançou data de 2008, se não estou em erro. Mas a música que aqui lhe trago tem já 22 anos. Chama-se Quelque chose dans mon cœur. É um tema muito bonito. Tinha esta cantora e atriz francesa apenas 15 anos, mas uma música, para além de ser das primeiras, é das que marcou mais a sua carreira artística. Vamos ainda continuar em francês com François Hardy e um tema que certamente se recordará. Chama-se Tous les garçons et les filles de mon âge. É de 1963, se não estou em erro, de 62. Essa sim já é muito, muito antiguinha. É um tema que traz aos, como diz o nosso amigo Diamantino, mais experientes. Aliás, o nosso amigo Nuno Miguel, peço desculpa. Como diz o nosso amigo Nuno Miguel, mais experientes trará a esses muitas memórias de adolescente. Eu tenho a certeza que sim. É aquela altura em que a gente prega partidas aos pais, enfim, a toda a gente, são os colegas de escola, os amigos, as amigas. E, enfim, estas partidinhas aos pais, como disse, e depois, entretanto, foram eles a pegar partidas assim, não é, ouvinte? Pois, a gente, somos os filhos, não é? Mas quando crescemos, temos de nos colocar no papel de pais e depois, digamos, suportar com aquilo que nós fizemos quando éramos mais novos. E que depois, mais tarde, nos fizeram a nós. Já passaram então muitos anos sobre esta música, mas tenho a certeza que por muitos anos tenham passado e por muitas marcas que a vida tenha deixado, não deixará esta música de lhe trazer boas recordações. Sem mais delongas, sem mais conversa, conversar também é bom, mas não quero que o ouvinte se canse de me ouvir. E portanto, então duas músicas que, como já disse, são de Elsa Lenguini e Quelque chose dans mon cœur, para depois ficarmos continuamente em francês com o tema de Françoise Hardy intitulado Tous les garçons et les filles de mon âge. Depois um petit intervalo, um pequeno intervalo, e eu já volto para lhe dar mais música e mais uma palavrinha amiga. Um forte abraço, até já. Quelque chose dans mon cœur me parle de ma vie.

Teatro de Mistério, de segunda a sexta, pelas 16 horas, aqui na sua antena web. Às quartas e domingos, handball, badminton, ciclismo, esgrima, futebol, hóquei, ténis, tudo no Desporto Antena. Quarta-feira às 20h30 e domingo às 22 horas, só aqui na Antena Web. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contato telefónico conosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Estamos de volta nesta emissão. Continuamos agora para lhe dar mais música e esperemos que mais boa música. São três musiquinhas que se seguem e vamos voltar aos tempos antigos, muito antigos. Vamos ficar primeiro com Mar e Sol e Mais Bonita Que Ninguna. Depois vamos recordar Joselito e ficamos ainda com Teresa Tarouca, um fado, mas um fado bem disposto. A música chama-se As Minhas Asas e é também, não digo dos anos 50, é mais tarde, mas é também um tema que já tem uns quantos aninhos. Vamos depois fazer uma viagem ao tempo. Vamos ouvir ao tempo volta para trás, na voz de António Mourão, e depois eu volto para, enfim, dar um pouquinho mais de conversa. São então estes primeiros quatro artistas que iniciam esta segunda parte, já para lá da meia hora, já para lá até praticamente dos 3 quartos de hora deste programa. Primeiro com Marisol, depois com Rosarito, para ficarmos por fim com Teresa Tarouca e António Mourão, dois grandes intérpretes da canção lusitana. Um grande abraço e muito, muito obrigado por estar desse lado. Para mim é um prazer saber disso. Mais bonita que ninguna, mais bonita que ninguna. Mais bonita que ninguna, dicen todos al mirarme. Yo no sé por qué será. Ni por qué vendrán detrás. Porque solamente soy una buena chica, una chica más. Yo no valgo casi nada. Los espejos me lo dicen. Sé que tengo corazón, sé lo bien que puedo amar. Pero solamente soy una buena chica, una chica más. Cuando dicen que soy bonita, como nadie lo fue jamás. No me gusta que lo repitan, porque siento que no es verdad. Yo no soy más bonita que ninguna, ni me creo lo que dicen. Yo no tengo sex appeal y yo no soy mujer fatal. Porque solamente soy una buena chica, pero nada más. La, la, la. Cuando dicen que soy bonita, como nadie lo fue jamás. No me gusta que lo repitan, porque siento que no es verdad. Yo no soy más bonita que ninguna, ni me creo lo que dicen. Yo no tengo sex appeal y yo no soy mujer fatal. Porque solamente soy una buena chica, una chica más. Pero yo quisiera que me vieras tú más bonita. Más bonita que ninguna, más bonita que ninguna, más bonita.

mata as minhas esperanças, vens. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Porque será que o passado e o amor são tão iguais? Porque será que o amor, quando vai, não volta mais? Mas para mim a severa, mas para mim a severa é o eco dos meus passos. Eu tenho a saudade à espera, eu tenho a saudade à espera que ela volte para os meus braços. Ó tempo, volta para trás, traz-me tudo o que eu perdi. Tem pena e dá a minha vida, a vida que eu já vivi. Ó tempo, volta para trás, mata as minhas esperanças vãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Ó tempo, volta para trás, mata as minhas esperanças vãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. E ficamos então com estas quatro musiquinhas. Músicas de Marisol, Joselito, Teresa Tarouca e ainda António... Não, António Variações, António Mourão. Eu parei para ver se não dizia variações, mas lá ia. Enfim. Bom, já agora, já que falo nisso, António Variações... olha, vai ser o que vai tocar a seguir. Isto aqui não estava aqui em plano, mas vai ser o que vai tocar a seguir. Vai ser a música de António Variações e vai ser o Anjo da Guarda ao vivo. Aí ver. Vamos então ficar com essa música. Mas antes deixe-me dizer-lhe que saudades que eu tinha de ouvir Marisol. Já não é bem do meu tempo. Aliás, não é definitivamente do meu tempo. Nem ela, nem o Rosalito, mas de vez em quando lá se ouvia nos filmes de Natal as músicas, as canções de Rosalito e de Marisol, que são mais ou menos do mesmo tempo. E era interessante ver, mais tarde, eu tinha já uns 16 anos, 15, 16, 17 anos, era interessante ver na televisão espanhola alguns filmes que passavam e onde Marisol fazia, enfim, era atriz e cantora ao mesmo tempo. Foi também muito daí que surgiu essa, digamos, essa paixão pela música de Marisol. E então, eis algumas músicas que encontrei, foram imensas as que encontrei, acho que consegui, entanto, aceder a elas. E uma que, na altura, me recordo de um filme, já não me recordo o nome, mas onde fazia parte esta música que acabamos de ouvir, mais bonita que ninguna. Uma música que... enfim, olhando à idade, olhando à pessoa... faz-me ter aquela ideia de que Marisol teria uma noção muito clara de si. Pelo menos assim dizia na canção, que podia ser uma boa amante, digamos assim, sabia o bem que podia amar, sabia todas aquelas coisas, só não sabia, só não acreditava que era bonita, mas de resto sabia todas as qualidades que tinha e, enfim, pronto... Pareceu uma canção bastante realista. Não sei qual é que é a opinião do ouvinte em relação a isso, mas pronto, é a minha opinião e decidi partilhá-la consigo. Vamos então, sem mais delongas, ficar com música. Então, com António Variações, Anjo da Guarda. Depois eu volto para lhe dizer quais as próximas a seguir. Deixo-lhe então um grande abraço. Espero que o seu domingo esteja a ser Tranquilo, sossegado, calmo. Está um tempo bom lá fora a esta altura. Está uma tarde com alguma... Não sei propriamente se será sol. Aqui não entra propriamente sol. Mas também não está assim propriamente tempo de chuva. E até está bom. Tenho aqui a janela aberta e tudo, por isso até está bom. Enfim, pronto. Está um tempo agradável. O domingo ocupado para mim e para si. Por isso espero que esteja desse lado a ouvir. Espero que também sinta a companhia que quero fazer neste domingo à tarde. Um grande abraço. Até daqui a alguns poucos minutinhos. Muito obrigado. Não vem até aqui. Eu sou um anjo bom. Não sou um anjo protetor. Não me peçam proteção. Porque eu é que preciso de proteção. Porque é que não vem até à frente? Estão muito longe. Tenho saudades vossas. Cadê comigo? bonita, não é? Foi dos últimos espetáculos, no mesmo último, de António Variações, que mais tarde acabaria por então falecer. Deixou-nos cedo, comparando com o Trinitano, enquanto o talento que tinha e o que ainda nos podia dar. Infelizmente, partiu antes do tempo, digamos assim. Por acaso, há uma coisa que me revoltou no ano passado, quando soube que cassetes com inéditos foram leiloadas. Ou seja, foram para as mãos de quem tinha dinheiro. Não importa que intenções é que tinha, o interesse era ter dinheiro. Foi um abandono, um dizer adeus um desprezo, é esta a palavra certa, um desprezo pela música portuguesa, e nomeadamente pela música de António Variações, que a mim fez muita impressão. O leilão ocorreu no dia 12 de dezembro, no Centro Cultural do Belém, se não estou em erro. Mas enfim, é o estado que toma conta da música portuguesa e, portanto, é o estado da música portuguesa que temos. Mas enfim, vamos continuar com música nesta tarde de domingo, 7 de fevereiro de 2010. Vamos ficar com três musiquinhas. Primeiro, os Conchas, com Sonhos. Depois vamos ouvir Vagabundo, na voz de António Calvário. E vamos depois acalmar um pouquinho com a música de Julio Iglesias, Não Se Vive Così, um tema do seu trabalho, Julio. Já lá vão alguns anos, salvo erro, 16. Foi o primeiro CD que entrou em minha casa. É uma coisa que recordo com grande alegria. Na altura comprava-se a aparelhagem, a leitura de CDs, e trazíamos um CD gratuito. Vinha colado na parte de trás do aparelho. Enfim, pronto, coisas da minha infância. Em 93, teria... Em 93 não digo, mas sim, 93, 94. Teria 7 ou 8 anos quando entrou em minha casa o primeiro CD. Enfim. É aquilo que eu já disse ao ouvinte. Eu, de quando em vez, vou mostrar aqui a minha vida pessoal com a profissional, digamos assim. Até porque, como também já disse, a rádio é, no fundo, a minha vida e, portanto, ou grande parte dela. E, portanto, então, esta mistura de quando em vez. Sabe bem recordar estes tempos de adolescente e de criança. Um grande abraço, até daqui a alguns minutinhos. Senhora dos meus sonhos, sempre só sonho, e o meu sonho és tu. Oh. Antena Web, a sua estação radiofónica na internet. O vagabundo que vai na rua é pelo sol e a lua. Cada criança que o vê passar corre pra ele, já tem amigo com quem brincar. O vagabundo não tem lar certo, ninguém o espera, mesmo assim vai chamando a vida, sempre um céu aberto, e é mais feliz que ninguém. O vagabundo, sem um lamento, não teme a chuva nem o vento, cantar o a sua canção, vai caminhando, fez um poeta seu coração. O vagabundo segue na vida, perdido em sonhos a sorrir. Vai, não tem mais nada do que o pó da estrada, e é mais feliz que ninguém. Cantarolando a sua canção, vai caminhando, fez um poeta seu coração. Vagabundo, segue na vida, perdido em sonhos a sorrir. Vai, não tem mais nada do que o pó da estrada, e é mais feliz que ninguém. Antena Web, a sua estação radiofónica na internet. Di tanto sentire bruciare la pelle, di tanto gridare amo alle stelle, e poi per tradire la tua fedeltà mi sono giocato la felicità. Di tanto dir bene sapendo che male, di tanto spiare chi scende e chi sale, mi sono scordato la vita e l'amore e le piccole cose che avevo io in cuore. Non si vive così, non si vive così. Non si vive così, non si vive così. Di tanto viaggiare per cielo e per mare, di tanto vedere per poi non guardare, e pur di arrivare al numero uno, non penso che a me e non credo a nessuno. Di tanto cambiare la notte col giorno, di tanto avvisare stasera non torno,

mais música. Madalena, estou louco por ti. Madalena, és tudo para mim. Do teu nome eu fiz um poema a pensar em ti. Em ti, Madalena. Antena Web. Antena Web. Café Pão no Forno, onde a alta qualidade se alia ao baixo preço. Tome um descontraído café no Café Pão no Forno, na Rua Augusto Gomes, número 86, em Santa Maria, Vila Nova de Gaia. Estamos abertos de segunda a sexta entre as 7 e as 22 e aos sábados entre as 8 e as 22. Aos domingos, estamos fechados para descanso do pessoal. Café Pão no Forno. Lusitana Paixão é o programa de música portuguesa na Antena Web. 100% da nossa música é Lusitana Paixão, um programa com condução, realização e locução de Carlos Bonaparte, às sextas-feiras, pelas 14 horas. Lusitana Paixão, na Antena Web, entre as 14 e as 16. E cá estamos novamente para esta emissão. São quatro músicas aquelas que lhe apresento agora. E todas elas participaram no Festival da Eurovisão. Foram vencedoras do Festival da Canção da RTP. Ficamos primeiro com a Desfolhada, de Simone de Oliveira. Depois Madalena Iglesias com Ele e Ela. Ficamos ainda com a música de Armando Gama, Esta Balada Que Te Dou. E para finalizar, Sara Tavares com Chamar a Música. Eu volto depois para as despedidas e para dar um pouquinho mais de conversa. Eu ia dizer de palavras e de conversa e pronto, ia sair aqui uma palavra muito gira. Vamos então com estas quatro músicas. Recordo então, Simone de Oliveira com A Desfolhada, Madalena Iglesias com Ele e Ela, Armando Gama com Esta Balada Que Te Dou e Sara Tavares com Chamar a Música. Vamos chamar a música, eu chamo também assim para se juntar a nós neste resto de emissão que ainda existe. Fiquem então connosco, um grande abraço mais uma vez. Abraços nunca são demais, pois não? Então, pronto, fica então mais este abraço e até daqui a alguns minutos. Falo por gosto, é milho rei, milho vermelho, cravo de carne, pago de amor, filho de um rei, sem dúvida. Volta a nascer quando dá calor, minha palavra de calor do sol nascente, no madrigal. Ao sul da minha terra é Pregoleiro, é Alentejo, o meu país. Neste momento o sol queima, o vento beija, se era louca e não vinha. Minha palavra de calor do sol nascente, meu madrigal, meu madrugada. Amor, amor, amor, amor, amor presente em cada espiga desfolhada. Olhos de amém,

Na minha vida só um abraço como teu, um sonho, um livro, uma aventura sem igual. Linda, linda, esta balada que te dou. Linda, linda, esta balada que te dou. Antena Web, a sua estação radiofónica na internet. Prova a minha voz, uma trova só para nós. Esta noite vou morrer com um filtro redentor de amor, amor, amor. Vou chamar a música e pegar na tua mão. Compor uma canção, chamar a música, música, dê-la aqui tão perto, como o vento do deserto, acordado em mim, chamar a música, música, musa dos meus temas, nesta noite de açucenas. Banal que ninguém lê. Vou chamar a música, murmurar um madrigal, inventar um ritual. Esta noite vou servir um chá feito de ervas e jasmim e aromas que não há. Vou chamar a música, encontrar a flor de mim, um poema de cetim. Chamar a música, a música, dê-la aqui tão perto, como o vento do deserto, acordar. Estamos na Eurovisão e assim como ouvimos Madalena Iglesias de 1966 com Ele e Ela, ouvimos agora a Rafael e o tema Yo Soy Aquel. Participou no Festival da Canção, eu fiquei sempre com esta vontade de dar a conhecer esta música e por dois motivos. Primeiro porque a música é muito bonita e depois porque, cara ouvinte, eu vou ser muito sincero. Esta música foi cantada mais tarde pelos Anjos, em 2007, e foi tomada como deles. A verdade é que não é, e é uma música até bem diferente. Aliás, a letra é igual, o ritmo é diferente, mas a música é a mesma, a letra musical é a mesma. E enfim, de certa forma quero dar a conhecer a verdadeira música de Yo Soy Aquel, e não Estou Aqui, como é reintitulado pelos Anjos.